dizem que o inverno vai chegar. Um sonho de verão a chuva vai levar. Se a primavera não voltar, um coração amargurado diz que pro amor não há lugar. No porto solidão, logo ele vai ficar. Se o farol divino despreza, vou deixar. Diz que pro amor não há.